Há um tempo atrás, eu fui desafiado a isso. Nós tínhamos um fogão novo, o fogão na casa que fomos, o apartamento lá era mais velho, deixamos, tiramos ele e deixamos lá num canto. E veio uma funcionária do prédio e pediu o fogão. Eu não tenho fogão. Eu não tenho dinheiro para comprar. Vocês podem me dar esse fogão? A minha esposa, Valo, falou comigo. Eu falei assim, ah, mas... Quando a gente mudar daqui, a gente põe de volta esse e leva o nosso. Ah, mas e... Até que o Senhor foi falando no meu coração, ele não conseguiu amolecer meu coração, não. Eu ainda fiquei assim, mas eu falei assim, não, olha, e depois, se eu não der e ficar com a consciência pesada? Eu falei, ah, Dani, dá? Mas eu falei assim, poxa vida, tá bom, vamos dar. Até que demos o fogão e o Senhor falou comigo, filho, daqui um mês, um ano ou 10 anos, quando você precisar de fogão, eu te dou outro, filho. Mas hoje foi mais frutífero você dar. E não é porque estava velho, estragado. É porque você não está usando. Então, dê para alguém que vai precisar. Dá. E não é só aquilo que nós não estamos usando. É aquilo que talvez o irmão precisa. Aquilo que o irmão está precisando. Eu que viajei tanto. Um dia eu descobri que eu tinha que ter o cuidado. Eu me lembro que eu estava com um irmão e ele me emprestou uma caneta e aí eu assinei alguma coisa com a caneta e eu vi a caneta e falei assim, irmão, que caneta bonita, caneta gostosa de assinar, macia. O irmão falou assim, pode ficar para você, pastor. Eu falei, não, irmão, não. Irmão, você gostou? Pode ficar para você, é sua. Eu fiquei constrangido, recebi com alegria, agradeci a ele, mas fiquei com mais cuidado para dizer que estava gostando de alguma coisa. Com medo dos irmãos, vem e toma. E com medo também de eu descobrir que funciona. Ô, irmão, que relógio bonito o seu, Rolex? Ah. Mas eu vi naquele irmão a disposição para dar. Eu me lembro, irmão, eu estava no Rio de Janeiro, em 1998. Eu fui com um irmão numa igrejinha lá na Baixada Fluminense. Uma igrejinha tão simples, tão humilde, cabia lá umas 30 ou 40 pessoas, 7 horas da manhã, e o lugar estava entupido de gente para a reunião de oração. E o povo, irmãozinhos da Assembleia de Deus, humilde, simples, mas um amor, um fogo. E eu não sei por quê, ou melhor, eu não sabia por quê, eu saí do hotel e coloquei o meu blazer. E na hora que eu coloquei o meu blazer, eu coloquei dentro do bolso todo o dinheiro que eu tinha, inclusive todo o dinheiro que os irmãos haviam entregue a mim da livraria, do congresso que eu tinha ido, que tinham vendido CDs meus, eles vieram, acertaram, e todo o dinheiro estava ali. E eu lembro claramente que eu ia deixar lá no cofre do hotel, mas eu falei, não, vou levar. Não fazia sentido levar. Quando eu estava no culto, o Senhor falou comigo, sabe por que você veio com blazer? Para você trazer o dinheiro. Sabe por que você trouxe o dinheiro? Porque você vai dar esse dinheiro àquele pastor. Você está brincando, Deus. Não, isso não é o Senhor. Isso... Irmãos, para você não achar que eu estou contando o meu testemunho, como exemplo, foi pelo menos uma meia hora de sofrimento. Enquanto o outro irmão estava pregando, eu estava, mas não, não, de jeito nenhum. E a pessoa chegar em casa sem esse dinheiro todo aqui, eu preciso, tenho minhas contas, mas como é que eu vou fazer? Não tem cabimento, não, Deus. E meia hora de, dou, não dou. Até que o Senhor entendeu qual era a forma que ele ia me tratar. Eu pensei, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu prefiro errar, quebrar a cara e ter dado sem ser necessário, não era para ter dado, do que ir embora daqui, chegar em Belo Horizonte e com o coração pesado, era para ter dado, filho. Você perdeu a oportunidade de abençoar aquela vida. Então, quer saber de uma coisa, Senhor? Está aqui. Só te peço uma coisa, Senhor. Eu tenho que pagar a conta da CEMIG quando eu chegar em casa. É a única conta que eu preciso pagar quando eu chegar em casa amanhã. Tá bom, Senhor? E no final eu fui lá no gabinete do pastor. Falei, pastor, Deus mandou te entregar isso daqui. O pastor não sabia como se expressar. E quando eu saí pelo portão, alguns minutos depois, um irmão, do nada, chegou e colocou no meu bolso uma nota. Falou assim, não fale nada, Deus me mandou. Quando eu cheguei no hotel, eu não me lembro qual que era o valor da conta, mas a nota era R$50. Lá no Rio, eu peguei aquela conta, fui numa agência bancária, paguei a conta e voltei com alguns centavos. Eu falei, obrigado, Senhor. Eu devia ter pedido mais, né? Como foi difícil para mim, irmão, dar. Eu não estou contando a vantagem porque eu dei, não. Eu estou contando que como foi difícil para mim dar. E quando acontece de novo, você fala, ah, Senhor, não é possível. Oh, Deus, né? Porque nós não estamos acostumados a dar. Mas, irmão, quando nós damos, nós liberamos comportas de Deus. Porque, saiba de uma coisa, toda vez que Deus encontra alguém que é liberal no dar, Deus encontra alguém que pode receber tudo que ele tem. Diga comigo, eu quero, Senhor, ser alguém livre para dar. Não é que, olha, eu estou numa situação apertada, sabe o que, que é? Na verdade, eu não... Mas quando eu melhorar, ah, eu vou... Eu já até falei, eu queria ser rico. Eu falei com o Senhor, eu queria ser rico. Porque se eu fosse rico, eu ia dar tanto para... Olha, eu ia ajudar todo mundo. Não ia. A gente não ia. A gente dá, não é dinheiro para as pessoas. Não é uma coisa assim inusitada, como aquele momento que Deus mandou dar o dinheiro. A gente dá o tempo todo. Você precisa disso? Está aqui, irmão. Diga comigo, o princípio do reino, a igreja de Jesus é formada de pessoas que são liberais no dar.